Canal Dinho Super Produções. A nova mania do Melody, Valbinho dos teclados. Já é madrugada, estou aqui pensando em ti sem dormir. Meu coração a pedir que você volte pra mim. No desespero, sem pensar, vou te ligar. Hello, hello. O seu silêncio me mostrou, a nossa história acabou. Agora só resta lembrar dos momentos que você sorria. Melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, lagué de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles são de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capuçu, equipe cruel, Eric Moraes, Bigas Balde, Valbinho dos nos teclados. E banda Melodia. Canaldinho Superproduções. Agora estou sem forças. É duro ver que chegamos ao fim. Super Gênios do Mix. Eu nunca estive ao seu lado, mas nunca quis que tudo fosse assim. Eu quero te dizer antes de ir. Que falta algo em mim. E desde que eu descobri, preciso estar com você. Bigas Balde e Banda Melodia, a nova cara do Pará. Que tudo fosse assim. Eu coração. De repente, sem pensar, a gente faz loucura. Bigas Balde. Posso te ter como eu sonhei pra mim. Dividir o seu amor não vou suportar. Você ama outro e diz que me quer, e eu sou seu homem, você é minha mulher. Amor proibido, amor que fere o coração. De repente, sem pensar, a gente faz loucuras. Amor proibido, Bigas Balde. É pancadão do Melody. Produção de Valbinho dos Teclados. Sei que não posso te ter como eu sonhei pra mim. Dividir o seu amor não vou suportar. Você ama outro e diz que me quer, eu sou seu homem, você é minha mulher. Amor proibido, amor que fere o coração. De repente, sem pensar, a gente faz loucuras. Amor proibido, estou queimando de paixão. Tá doendo o coração, você é minha cura. Amor proibido, amor proibido. Amor proibido, amor que fere o coração. De repente, sem pensar, a gente faz loucuras. Amor proibido, estou queimando de paixão. Tá doendo o coração, você é minha cura. Amor proibido, amor proibido. Canal Dinho Super Produções. Bigas Balde. Bigas Balde. E Banda Melodia. E Banda Melodia. Sensual, você é demais. Hoje eu vou te amar. Vou curtir, vou me divertir. Quero extravasar. Carretinha, Grazi, Saldi tocando. Com Cyber DJ Gil nas mixagens. E Banda Melodia, a nova cara do Pará. Sensual, você é demais. Hoje eu vou te amar. Vou curtir, vou me divertir. Quero extravasar.